Ok, hoje a gente vai estar falando sobre o segredo de Deus para uma transformação total. Quantos de vocês já viram aquele programa? Agora tem Home Edition, não sei o que mais tem, mas Extreme Makeover. É um programa na televisão que a pessoa chega de um jeito, né? E geralmente uma pessoa que está prejudicada, talvez um ex-combatente, uma professora, algo, eles pegam uma pessoa e dão fazem uma transformação total na vida da pessoa. Ou então, uma casa, por exemplo, né, uma situação de uma casa aqui mesmo, uma rua aqui, teve uma policial aqui de Redondo Beach que ela sofreu, recebeu um tiro, ela ficou paralítica. Então, aí, eles vieram renovar a casa dela. Uma das ruas aqui pertinho, fecharam algum tempo atrás, alguns anos atrás, foi um dos shows. Mas a ideia do Extreme Makeover é a ideia de uma transformação total. Deus faz o Extreme Makeover. Só que, quando a gente fala de mudança, tem que ser algo mais profundo do que simplesmente mudar a aparência. Porque mudar a aparência é fácil. Não é verdade? É fazer um corte de cabelo diferente, é usar uma roupa diferente. A questão é mudar o interior. Porque, se você for uma pessoa chata, o que vai acontecer é que você vai ser um magro chato, né? Se você perder peso. Ou vai ser o seu velho eu e vai continuar chato. Então, alguma coisa tem que acontecer no nível de dentro, na parte de dentro, para que essa mudança realmente valha a pena. Eu gostaria de ver com vocês algumas passagens da Bíblia e depois a gente vai ver essa outra folha que eu dei para vocês. A primeira passagem está aí no seu esboço, é 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24. Diz assim: que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. É interessante que Paulo está fazendo aqui uma oração, ele está dizendo: olha, eu oro para que vocês sejam preservados. Ele fala de três coisas. Ele fala que o espírito, a alma e o corpo. E é interessante por causa da ordem em que ele coloca essa palavra, porque parece que ele começa da parte mais profunda do ser, que é o espírito. Depois, então, ele passa para a alma, que é a parte emocional, e depois, então, o corpo. É muito importante você entender isso, porque há uma dinâmica na vida. A dinâmica é a seguinte: o que você pensa determina o que você sente. E o que você sente determina a maneira como você age. Se você analisar bem, é sempre assim, essa regra não tem falha. O que você pensa determina o que você sente. E o que você sente determina a maneira como você age. Por exemplo, você olha para uma pessoa e você pensa: aquela pessoa é uma pessoa antipática. Pronto. Você já pensou? A maneira como você vai sentir com relação àquela pessoa é que você não vai ter simpatia por ela, porque é uma pessoa antipática, uma pessoa que não fala com você, talvez dê um olhar de desprezo, alguma coisa assim. Você pensa assim: ah, essa pessoa é antipática. Então, o que acontece é que isso vai determinar a maneira como você vai agir. Ok? Bom, dito isto, vamos ver a próxima passagem, Efésios, capítulo 4, versículo 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Circule essa palavra renovado, nós vamos voltar a ela daqui a pouquinho. Renovados. Mas veja só, coração e mente. Tá? Agora ele está falando de duas coisas importantes: coração e mente. Em outras palavras, as emoções e o intelecto. Porque isso é parte desse processo de transformação, de mudança que Deus faz na nossa vida. E aí, então, agora vamos a Romanos 12, 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Prestem atenção nessa expressão: sejam transformados pela renovação da sua mente. O que significa renovação da sua mente. Significa você renovar a sua maneira de pensar, você substituir a sua maneira de pensar. Gente, quando a gente fala assim de mudança, é legal você, por exemplo, você esvaziar sua geladeira de comida que não presta. Você tirar lá do seu pantry, né, na sua casa, tudo quanto é junk food, e você joga fora. Mas e o junk food que está na sua mente? E as coisas que estão acumuladas na sua mente, que levaram anos e anos para serem acumuladas, maneiras erradas de pensar, de ver as coisas, essas coisas precisam ser tiradas da sua mente também. Porque sem isso não vai acontecer mudança nenhuma, porque aqui diz que a mudança, a transformação vem pela renovação da sua mente. Então, o segredo para transformar uma pessoa, para mudar uma pessoa, é simplesmente mudar a maneira de pensar da pessoa. Qualquer movimento sabe disso. Qualquer estudioso em comportamento sabe disso. Você só muda o comportamento, não muda com punição. Pode até mudar, aparentemente, por algum tempo. Você não muda também simplesmente com reward. Porque na hora que o reward, na hora que a recompensa não estiver lá, o comportamento desaparece. Você muda comportamento através da mudança da sua maneira de pensar. Há quatro palavras importantes que eu gostaria de ver com vocês. E todas elas estão presentes nesses versos aqui. A primeira delas é a palavra conformar. Escreva aí, conformar. Conformar. Conformar significa fazer ou tornar, está faltando um U aí, fazer ou tornar o mesmo. Significa tomar a forma. Não estou falando aqui de uma forma diferente, numa forma não, mas a mesma forma. Significa aceitar os valores, os padrões, aceitar sem questionar a opinião dos outros e assumir isso como sua própria opinião. Conformar significa moldar, ou seja, um molde pré-estabelecido, então você toma aquela forma que o molde oferece para você. Isso é conformar. A outra palavra é a palavra transformar. Significa mudar a condição, a função, a natureza, o caráter ou a personalidade de algo ou alguém. É interessante que a palavra transformar, no grego, é a mesma palavra que deu origem à palavra metamorfose. O que é metamorfose? É o processo através do qual uma lagarta se transforma numa borboleta. Qual é a semelhança entre uma lagarta e a borboleta? Nenhuma. É como se, de repente, houvesse uma transformação. Por isso que é chamado metamorfose, é que parece que é um ser completamente diferente. Não existe comparação. A lagarta se alimenta de folhas, comendo folhas. A borboleta não, se alimenta de néctar. A lagarta não voa, a borboleta... Então é completamente diferente. Não vou fazer comparação aqui para não perder tempo, mas essa ideia, transformar, significa uma transformação tão radical que é uma mudança de caráter, uma mudança de estrutura, uma mudança de função, de natureza. Bom, conformar funciona no exterior. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente vai formar um clube de Michael Jackson. Ok? Então todo mundo vai vir de luva branca, né, de... a roupa escura, botar uma meia branca, um sapato, aquele sapato especial. Então nós vamos ser o clube do Michael Jackson. Talvez até pintar o cabelo, né? Todo mundo pintar o cabelo do mesmo jeito, fazer aqueles trejeitos, né? Então isso significa conformar, ou seja, todo mundo assumir uma forma exterior como o Michael Jackson. Agora, transformar é algo que acontece por dentro. É o que acontece no íntimo. A grande pergunta é como é que acontece essa transformação? Como é que ela se processa? Nós vamos entender com as próximas duas palavras. Essas próximas duas palavras são palavras difíceis, porque a primeira coisa que elas provocam em nós é uma reação contrária. Nós não gostamos dessas duas palavras. Tá? A primeira delas é confessar. Confessar. Confessar significa dizer a mesma coisa que Deus diz. A ideia que a gente tem de confessar é aquela ideia de alguém que torce o nosso braço, fala assim, fala a verdade aí, fala, fala. A gente fala, ok, tá bom, eu falo. Isso não é confessar. Confessar significa você concordar com Deus. Significa você concordar. Você diz assim, você está certo. Isso que eu fiz está errado, você está certo. Então, confessar significa você dizer a mesma coisa que Deus, que é a mesma coisa que ele diz. A outra palavra é arrepender. Arrepender. De repente deu um branco aqui. Arrepender. Por que que a gente tem uma ideia negativa? Primeiro eu falei, confessar, a ideia que a gente tem de confessar é que você confessa sob pressão, né? Alguém torce seu braço. Arrepender, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, é naquele sujeito que usa uma placa, tipo um sanduíche, né? Cheio de versículos da Bíblia, ele fica lá numa esquina gritando, dizendo assim, turn or burn, né? Ou você se arrepende ou vai para o fogo do inferno. O fim está próximo. Quem viu aquele filme... Foi aquele filme do. Acho que é 2012. Não foi? Dos navios, né, que foram criados na China. Como é que é o nome do filme? No filme tem um cara. No início do filme aparece um cara assim, andando nas ruas com a placa, dizendo: o fim está próximo, o fim está próximo. Então, a ideia que a gente tem de arrepender é uma ideia muito negativa. Porque dá a impressão que é uma coisa assim forçada. A palavra arrependimento na Bíblia significa mudança de pensamento. Isso. Sabe qual é o grande problema? É que a gente coloca arrependimento associado à mudança de comportamento. Nós achamos que arrependimento significa mudança de comportamento, quando na verdade não é. Arrependimento não é mudança de comportamento, é mudança de pensamento. Por quê? Porque quando você muda o pensamento, você muda o comportamento. Eu posso mudar o pensamento sem mudar? Eu posso mudar o comportamento sem mudar o pensamento? Claro, posso. Por exemplo, vamos supor que eu mato alguém e aí então eu vou preso. E eu choro, eu falo assim, olha, eu não vou fazer mais isso. Eu não quero mais matar ninguém, aí o juiz fica com pena lá de mim e abrevia a minha sentença, e aí então me manda para casa. Tá? Mas eu, naquele tempo todo que eu estava na prisão, eu estava pensando assim, olha, eu vou matar, quando eu sair daqui, eu vou acertar com alguém. E aí então, o que acontece? Eu vou e cometo outro crime. Houve arrependimento? Não, não houve. Por quê? Porque não mudou o pensamento. Por que que às vezes acontece deles pegarem esses caras que saíram da prisão, saíram em parole, né? E eles pegam e voltam para a prisão de novo. A gente fala, tão estúpido, o cara pegou. A gente vê todo dia na televisão, quando tem perseguição policial atrás de um carro, pode crer que aquele cara ali já foi preso, ele não quer voltar para a prisão. Então ele fez uma estupidez, por isso que ele está tentando fugir da polícia. Arrependimento não muda. O arrependimento não muda necessariamente, assim, ou melhor, a confissão não muda comportamento. Alguém fala assim, não, tudo bem, eu errei. Isso não muda comportamento. Confissão é importante para o perdão dos pecados. Sim, é importante. Olha só o que diz a Bíblia. Davi fez uma oração. Ele diz assim, contra ti eu pequei. Somente contra ti fiz o que detesto. Tu tens razão, está vendo ele concordando com Deus? Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Salmo 51, verso 4. Ele concordou com Deus. A confissão é necessária para a obtenção do perdão, porque diz em 1 João 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa quando você confessa? Perdoa. Mas isso muda você? Não, não muda. Eu vou. Veja bem, veja se você concorda comigo. Quantas vezes eu vou e peço a Deus perdão? Digo assim: Senhor, eu errei. Pisei na bola. O Senhor está certo. Eu errei. Agora, Senhor, olha, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Me perdoa. 2 dias depois, eu oro a Deus e falo assim: Senhor, fiz de novo. Errei de novo. Senhor, me perdoa. Dessa vez agora, olha, não estou nem com o dedo cruzado, Senhor. Né? Eu peço que o Senhor me perdoe, porque eu prometo que eu não vou cometer mais esse pecado. Alguns dias depois, adivinha o que vai acontecer? Eu vou orar dizendo para Deus: Senhor, eu não sei mais o que. Sabe o que isso leva? Leva ao fato de você perder a confiança em você mesmo e você acabar desistindo da fé. Porque você não pode manter uma promessa que você não pode cumprir. Ah, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Vamos chegar lá. Tá? Ok. Quando alguém vai fazer uma construção, tá, eles usam uma coisa chamada prumo. Você sabe o que é prumo? Prumo é uma linha com peso na ponta. E aquele peso é um peso, geralmente ele é pontudo, porque, né, parece uma seta, né? Então, o pedreiro, o mestre de obras, né? Obrigado, Márcio, está me ajudando hoje aqui. O mestre de obras, ele põe aquele. ela hoje de manhã ela pegou a mensagem toda. O mestre de obras põe o prumo na parede. E o prumo trabalha de acordo com a gravidade. O prumo é a garantia de que a parede está vertical. Imagina, você vai fazer uma casa numa encosta. Se você a encosta é assim, você vai fazer a parede assim, a parede vai cair. A parede tem que estar na vertical. Tem que obedecer à lei da gravidade. Então, o prumo é realmente um instrumento que prova a integridade da estrutura. Toda estrutura tem que ser nivelada, tem que ser checada à luz daquele prumo. Então, quando o construtor verifica as paredes e vê que elas estão no prumo certo, eles dizem que a parede é verdadeira. Se a parede estiver desalinhada com o prumo, ela é falsa. Então, tem que derrubar e fazer de novo. Você sabe. Hã? Aqui nos Estados Unidos é muito isso. Ah, é, mas tem que ser, né? Com terremoto, imagina, uma parede tortinha já vai embora. Sabe, Deus tem nos dado um prumo para edificar a nossa vida. E o prumo é esse aqui, ó, é a Bíblia. Porque o prumo mostra a verdade. Aqui está o prumo de Deus. Tudo deve ser julgado, tudo deve ser avaliado ao que Deus ensina aqui nesse livro. Esse é o padrão de Deus. Porque se não tiver de acordo com esse prumo de Deus, sabe o que acontece? Acaba caindo, acaba fracassando. Então, esse é o padrão que Deus nos dá. Olha só o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O que que significa isso? Julga os pensamentos e as intenções do coração. Julgar, gente, significa avaliar. Julgar significa determinar. Então, quando as atitudes e os pensamentos, as intenções do coração são colocadas à luz da palavra de Deus, avaliadas e julgadas à luz da palavra de Deus, a gente pode saber se é verdadeiro ou falso. Há uma coisa, voltando à ideia de confissão. Confissão pode ser negativa e positiva. A confissão é negativa quando você concorda com Deus que o que você fez estava errado. Tá? Então, é uma parte negativa da confissão. Mas há uma confissão, e esse é o ponto mais importante da mensagem de hoje, é a confissão positiva. Qual é a confissão positiva? É quando você declara aquilo que é certo. Quando você declara algo baseado na fé, algo que Deus fala a seu respeito. É por isso que você recebeu essa folha que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes disso, vamos pensar o seguinte. Quando você vai fazer uma renovação na sua casa, a renovação geralmente começa com demolição, não é verdade? Renovação começa com demolição. Você tem que demolir o velho para construir o novo. A palavra de Deus, a maneira como Deus trabalha no nosso coração para mudar a nossa vida, é através de uma remoção do velho, uma remoção daquilo que é prejudicial. É um processo de desintoxicação espiritual. E a palavra de Deus faz isso. Outro dia desses eu ouvi uma história interessante sobre como é que o circo treina o elefante. O elefante chega pequenininho no circo, ainda bebê, e eles pegam o elefante e põem um círculo na canela, nos pés do elefante, né? E põe uma corrente. E põe aquela corrente, mesmo bebê, o elefante bebê tem força pra caramba. Põe aquela corrente ancorada no chão, no concreto. E então o bebê elefante, ele começa a andar e ele percebe que não pode ir mais para frente, porque ele está preso. Ele cresce com aquela corrente no pé. E ele começa a desenvolver um pensamento, se é que elefante pensa, né? Pensamento assim, esse é o máximo que eu posso ir. Essa é a minha vida, eu só posso vir até aqui. Quando o elefante cresce, o treinador vai e tira a corrente do lugar onde ela está ancorada, onde está presa, e a corrente fica solta. Mas porque o elefante sente a corrente no pé, ele pensa, eu estou preso. Ele não sabe que ele não está mais preso. Mas ele foi condicionado a pensar que aquele era o limite dele, então ele não vai mais. Sabe, na vida, gente, é a mesma coisa. Maus pensamentos nos limitam e às vezes eles impedem que sejamos tudo o que Deus quer que sejamos, porque nós achamos que esse é o nosso limite. Nós começamos a pensar assim de nós mesmos, eu não sou bom o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou bonita o suficiente, eu não sou sábio o suficiente, eu não sou tão privilegiado quanto os outros. E eu começo a colocar limitações para as coisas de Deus na minha vida. Eu digo para Deus, Deus, a minha vida é tão limitada. Eu sou tão limitado nas minhas coisas. Não que Deus colocou aquela limitação em você, mas você se impôs a limitação. Você passou a acreditar numa mentira. Aquela mentira, talvez foi alguém que falou uma coisa para você, você ainda era bem pequeno, e na escola o professor falou assim, você é tão estúpido, você é tão burro, como é que pode você não saber uma coisa dessa? E aquilo ficou na sua mente, até hoje aquilo afeta a sua maneira de ver a si mesmo. O elefante limita a sua ação, mesmo quando está preso a nada. O poder que aquela corrente tem é o poder que o elefante dá à corrente de achar que está presa. As coisas do seu passado têm poder na sua vida porque você permite que essas coisas determinem a maneira como você vê a si mesmo. E isso é que faz a grande diferença. Com relação às correntes que prendem você, às correntes que tornam você uma pessoa que não pode mudar na vida, aqui está o que diz a palavra de Deus. Salmos 105, verso 10, 13 a 16, diz assim, assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados. Na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças a Deus por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Deus já arrebentou todas as correntes que impedem a transformação de acontecer na sua vida. Deus já livrou você da prisão, porque a Bíblia fala, quando você conhecer a verdade, você vai ser livre. A Bíblia fala, se o Filho libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Mas você fica com um pensamento de condenação, um pensamento, você se impõe uma certa condenação. É por isso que não há mudança, porque você acha que não é possível mudar. Olha o que diz a Bíblia em Romanos 8:1, portanto, Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, legal como escrevi 2 Coríntios aí, ok? 2 Coríntios 5, 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você está em Cristo, a Bíblia fala que você está vivendo uma vida nova. Por que que você carrega todo o lixo do passado? Por que que você... Deus já te deu uma vida nova. Por que que você não deixa Deus trabalhar na sua vida? Bom, lembra que eu falei que confissão não muda comportamento? O que muda comportamento é quando você muda a sua maneira de pensar. O arrependimento, quando você muda a sua maneira de pensar, ele muda você. Então, a confissão da sua fé, ou seja, já que confissão é você falar a mesma coisa que Deus fala, há determinadas coisas que Deus fala sobre você que você deveria repetir para si mesmo. Porque essa é a maneira como Deus vê você. Se você quer mudança na sua vida, você tem que ver você mesmo como Deus vê você. Então, quando você faz uma confissão de fé, isso ajuda a mudar a sua maneira de pensar. Por isso, eu preparei essa folhinha. Eu quero pedir a você agora que nós vamos nos levantar e vamos ler para nós mesmos agora, ok? Nós vamos ler em voz alta. É como se fosse minha confissão, essa aqui. Não, espera aí, eu vou chegar lá, tá? Minha confissão de fé, não acabei não, tá? Vamos lá, todo mundo junto. Creio que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Estou morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Sou uma nova criatura em Cristo. Minha velha vida já se foi e agora vivo uma vida nova. O Filho me libertou, sou verdadeiramente livre. A palavra de Deus está trabalhando em mim. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Estou sendo transformado à semelhança de Cristo com uma glória cada vez maior. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aquele que começou o seu trabalho em mim é fiel para terminá-lo. Não existe nenhuma condenação para mim, pois estou em Cristo Jesus. Nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Deus trabalha em todas as coisas para o meu bem, porque eu o amo. Deus é fiel para comigo. Ele não permitirá que eu seja tentado além do que possa suportar. Deus é capaz de guardar-me para que eu não caia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Deus não me concedeu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Minhas leves e momentâneas tribulações estão alcançando para mim uma glória que é muito maior do que todas elas. Deus é capaz de fazer muito mais do que eu possa pedir ou mesmo imaginar, de acordo com o poder que opera em minha vida. Deus é por mim, quem será contra mim? Pode sentar. Isso aqui, gente, é tão simples. Isso é como Deus vê você. Então, quando você repete para si mesmo, isso vai acabar entrando no seu pensamento, isso muda a sua vida. Porque essa é a maneira como Deus vai flush out, né? Que Deus vai limpar, Deus vai tirar toda a mentira, todos os maus pensamentos que você tem sobre si mesmo, as suas limitações. Deus vai tirar isso de você. Você tem de se ver como Deus vê você. Sabe que uma coisa interessante? Todas as vezes que Deus via uma pessoa e Deus via o potencial daquela pessoa, Deus mudava o nome dela. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, o nome de Jacó para Israel, o nome de Saulo para Paulo, o nome de Simão para Pedro, ou de Cefas para Pedro, sabe? É assim que Deus vê você também. Deus muda a sua vida, Deus está interessado em mudar você. Isso é uma confissão de fé. Quando você começa a confessar esse lado positivo de confissão, isso vai mudar a sua maneira de pensar. Essa confissão vai produzir arrependimento. Arrependimento verdadeiro. Voltando ao que eu estava dizendo, o que eu queria dizer é que às vezes a pessoa tem remorso, não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro, ele muda o comportamento. O arrependimento que não é verdadeiro, que é apenas uma confissão da boca para fora, ele não muda o comportamento de ninguém. Basicamente, Deus, aí no seu esboço, Deus não está exigindo que você faça, F-A-C-C-D-L-A, faça uma promessa que você não pode cumprir. Vou repetir. Deus não está exigindo que você faça uma promessa que você não pode cumprir. Ele está pedindo a você que receba uma promessa que só Ele pode cumprir. Só Ele pode cumprir. Deus nunca chega e fala assim, ó, vamos fazer um acordo, tem a minha parte e a sua parte, faça a tua parte que eu te ajudarei. Não, isso não está na Bíblia. Está na Bíblia de algumas pessoas, na Bíblia de Deus não está. Por quê? Há uma história na Bíblia, no livro de Gênesis, quando Deus fez um pacto, uma promessa para Abraão, e como as pessoas faziam promessa naquela época, era tão interessante que eles pegavam um animal, cortavam no meio, vários animais, cortavam uma vaca no meio, uma ovelha no meio, certinho, serrava no meio, e botava lá uma parte para cá, outra parte para lá, uma parte para cá, outra parte para lá. E as pessoas que faziam a promessa andavam por ali e falavam assim, que Deus faça a minha vida assim, parta a minha vida no meio. Se fosse hoje, dizer assim, que o raio me parta, né? Se eu não cumprir a promessa que eu estou fazendo para você. Então, Deus mandou Abraão cortar vários animais no meio. E Deus ia fazer um pacto com Abraão. Então, quando é feito um pacto, as duas pessoas andam pelo meio e falam, eu vou cumprir a minha parte, agora é a tua vez. Passa aí. Bom, quando chegou a vez de Abraão, ele caiu no sono. Ele caiu no sono e caiu no chão. Ele não conseguiu passar. E aí então, quando ele acordou, ele viu uma chama, uma tocha, um fogo passando entre as partes. Era como se Deus estivesse dizendo assim, Abraão, eu não quero que você me faça uma promessa que você não vai ter condições de cumprir. Eu quero que você descanse. A tua parte é descansar. A tua parte é ficar lá, caladinho no teu lugar. Eu faço. A promessa que eu faço para você é irretratável. Eu nunca vou voltar atrás. Eu quero que isso aconteça comigo, se eu não cumprir a minha promessa com você. É isso que Deus está fazendo com você. E aqui está a promessa dele. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O segredo de Deus para uma transformação na vida é a mudança da nossa maneira de pensar. E quando você pensa assim, eu não vou prometer para Deus porque eu não posso cumprir, mas Ele prometeu para mim, eu confio na promessa dEle, é isso que Deus quer. E é isso que Deus usa para trabalhar na sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra nos encoraja, Senhor, a viver de uma maneira que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, mudando a nossa maneira de pensar. E é assim que a transformação verdadeira acontece. Renova-nos, Senhor, porque o nosso desejo é que nós não queremos ser igual à maneira como somos, mas queremos ser transformados por Ti. Isso acontece quando nós confessamos positivamente a nossa fé naquilo, quando nós dizemos a mesma coisa que o Senhor diz a nosso respeito e quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, que é consequência de dizer aquilo que o Senhor diz. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.